Ela desce, desce, desce, gosta de ir até o chão. Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão. Ela desce, desce, desce, gosta de ir até o chão. Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão. A noite chega, ela só quer dançar. Esse é o Ego do Cast, o seu podcast semanal feito por paraenses. Eu sou o Jairo Maciel e eu apelava com o Dalcin. Oi, eu sou o Rodrigo Damascena, eu só jogava com o Ryu porque eu só sabia fazer o Hadouken. Hadouken! Meu nome é Hermes Neto e eu jogava com o Blanca porque ele é brasileiro. E hoje a gente vai falar sobre Street Fighter, mas primeiro a gente vai para as interações do Facebook, do Twitter e do blog. Normalmente o popular é os e-mails, Hotmail, RedTube, os tweets e o Facebook. A gente vai aqui para a primeira interação via Facebook. A Viviane Leite, 15 anos, mandou assim. Minha prima. No podcast sobre futebol, a Luana pediu para vocês tocarem um pedaço do hino do nosso amado Timão. Agora peço encarecidamente que toquem uma parte do hino do meu grande papão. Papão. Papão não. E a galera aqui é leão. Vou posso dar um recado aqui? Obrigado e muito sucesso. Porra, papão. Eu vou dar um recado aqui. Esse é o último hino que a gente coloca e acabou Mamãe Já Móveis. Verdade, verdade. Porque é o seguinte, a gente aqui é leão, entendeu? É remoçada. Que nada, a gente não é nada. Ela é remoçada aqui, mano. Mas vamos tocar por consideração a ela. Que não, tá... não vai tocar, velho. Não, não vai? Tá não! Tá tocando! Outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. O nosso time joga pra valer. Até o Penharol veio aqui pra padecer. Hadouken! E as interações pelo blog aqui. Teve um anônimo comentou o seguinte: vendo essa imagem, deu até saudade do finado, na minha opinião, Orkut. Bons tempos. Bons tempos em que eu não precisava compartilhar nada pra ir pro céu. Beijos. Olha, anônimo, eu não sei se tu é homem ou mulher, mas, porra, se for homem eu vou ficar com medo. Não, mas na boa, coloca o nome aí, se tu estiver ouvindo isso, avisa pra gente que tu é o anônimo. Eu gostaria de saber quem comenta nas postagens. Bacana, bacana. Grande abraço aí, anônimos. Então, e o Everton Ashizaka, ele escreveu assim: fale galera do Ego do Cast, meu telefone tocou. Ah, eu não vou precisar de disse que a gente tá gravando. Mais uma interação aqui pelo blog, e essa é do Everton Ashizaka. E ele escreveu o seguinte: fale galera do Ego do Cast, conheci o podcast de vocês através do youtuner.co. Comecei a ouvir os episódios anteriores e estou achando muito firme. Eu me lembro da época que era necessário convite para entrar no Orkut. Depois, com a popularização, os problemas começaram a aparecer, desde spam, correntes e vírus. Sem contar as atrocidades visuais e linguísticas que as pessoas não, sem noção, postavam. E os miguxos? Não, miguxês, caralho, velho. Miguxês, mano. O que é miguxês? Outra praga que surgiu em decorrência do Orkut. Sugestão de temas. O Pará na mídia, como as pessoas de fora do estado enxergam, o estado uma muito boa. Muito bom, cara, muito bom. A gente bom. Vai fazer um desse aí, né? Com certeza. Influenciados pelas novelas, telejornais, etc. Outro tema seria falar sobre política. A gente vai até falar sobre política, cara, mas a gente tá esperando passar o período político, porque isso pode influenciar os nossos ouvintes a votarem nas pessoas que a gente deseja. Então, isso não é... Sendo que a gente não vai apoiar ninguém, né? Não, não. A não ser que role um cachêzinho. No mais, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que vem sendo realizado. Gostaria de deixar uma sugestão para o editor. Tente equilibrar o áudio, pois em determinados momentos a música fica alta demais, ficando desigual em relação à conversa, principalmente nos finais de bloco. Vida longa e próspera para o Égua do Cast. Valeu, valeu. Dessa participação. Salve, salve o Everton aí, um grande abraço, obrigado pelo e-mail. Everton, muito obrigado pela participação e esse retorno é fundamental, não é verdade? Valeu, cara, continua ouvindo a gente aí, continua comentando o que tu quiser nos próximos programas. Obrigado. Vamos para as interações do Twitter. Arroba Igorilo. Depois que eu ouvi o Égua do Cast 6, lembrei que a minha irmã tinha flogão e tô rindo muito aqui. Agora posso fazer chantagem, cara. O podcast tá sendo mal, cara. Sinceramente, o flogão era muito escroto, velho. Eu não tinha vontade de ter flogão, eu me lembro. Se bem que na época eu não tinha computador, mas... Mas sério, eu não tinha vontade. Imagina o Igorino lá indo no fogão dele pra pegar as fotos da irmã, sei lá. Caraca, mano. Agora a integração aqui dos arroba Seu Moraes. Participar do Ego do Cast já me rendeu 3 novos followers. Me convidem mais, hahaha. Pô, cara, eu tava seguindo rendendo followers pra todo mundo. Eu acho que o Ego do Cast tá dando certo, pelo menos pra alguma coisa. É, obrigado aí. Obrigado, Seu Moraes. Então, arroba Velameira escreveu assim: achei o episódio 6 baixo de volume. Os outros eram mais altos. Dica aí, ó. Soco na cara. Chute ficou no saco. A dica. Obrigado. Obrigado pelo valeu. Retorno. Obrigado. Valeu. A gente vai melhorar. Fabrício Amorim. Amorim com 2 is, tá? Arroba Fabrício Amorim com 2 is. O áudio dos episódios anteriores estavam melhores, mas tá de boa. Esse também só deu pra notar a diferença. Então, essa aí a galera tá retornando bastante o nosso áudio. A gente tá tentando melhorar cada vez mais, né? Muitas reclamações aí do áudio, mas aí, galera, a gente promete consertar. Eu tô começando a editar agora com um novo soft que me adianta mais uma hora na edição. O nome do software novo é Audition, da Adobe. Pra quem quiser procurar aí, procura que é uma boa pra editar áudio. Arroba Maria Garcia mandou assim: mandou bem com o post do Ego do Sete. Ego do Sete. Arroba Marina Garcia mandou assim: mandaram muito bem com o post 6. Ri demais. Pô, Marina. Aê, pelo menos um elogio, né? Obrigado. E a gente vai continuar aí gravando e tentando fazer o melhor pra vocês. Obrigado. Valeu, continue participando, mesmo que seja valeu. Reclamação ou seja qualquer coisa. Manda a sugestão falar. Que a gente vai ler. Grande abraço pra todos, né? Bora pro assunto principal. Vamos lá, vamos lá. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as I'm chegamos! Esse é o episódio que vamos falar sobre os 25 anos do lançamento de Street Fighter, que é um dos melhores jogos que eu tive prazer de jogar. Deixando claro que aqui está dada a visão de um jogador e moleque, e não de games que conhecem até o delay que existe de um golpe e outro, pra fazer combo e tal, aquelas paradas malucas de campeonato. Então, só uma introdução rápida, o jogo foi lançado em 87, e a graça do jogo, pelo menos pra mim, é que você podia jogar com os lutadores de diversas localidades do mundo. E cada um tinha o estilo de luta e poderes característicos da sua região. Ou não, né? E depois a gente vai explicar isso mais detalhado, que é o caso do Blanca, do brasileiro aí. Vamos achar. E pra vocês aí, o Street Fighter foi o melhor jogo de luta? Não, não. Há controvérsias. Mas eu gosto muito de Street Fighter, sou um fã. Street Fighter, assim, eu jogava bastante. Pra mim, Street Fighter e as suas ramificações, que é Street Fighter vs Capcom, Street Fighter vs SNK, Street Fighter vs tudo, versus Marvel. Com certeza é a melhor franquia. É e não o melhor jogo, é a melhor franquia de jogos. Isso é óbvio pra mim. É como se fossem os mercenários Capcom vs Marvel. Pronto. Então, se não é o Street Fighter, qual é o melhor jogo pra vocês? De luta pra mim, Mortal Kombat, com certeza. Mortal Kombat, no combo do Reptile? Eu só sabia fazer o Mortal Kombat. Dança pra baixo, dança pra frente B do Johnny Cage, Mortal Kombat 2. Só sabia fazer o Mortal do Cobra, cara, do Reptile, só. Mas o assunto hoje a gente vai falar do Street Fighter. 25 anos. E as coisas marcantes que teve no Street Fighter, cara? Da série como poder, as coisas que o cara falava e tal. Ah, até hoje tem, é marcante. O que tinha os poderes do Street Fighter, né? Tipo, o Hadouken. Às vezes eu fico em dúvida. Quem é mais famoso, o Hadouken ou o Kamehameha? Hadouken, velho. Isso é até uma questão filosófica. Eu queria ver um Hadouken, aquele Hadouken foda de Ultimate do Ryu contra o Kamehameha do Goku. Ia ser foda. Tá aí, eu deixo o seguinte questionamento aí pra vocês participarem. Pra sociedade, pra quem tá ouvindo, por favor, deixem nos gerações posteriores. Responda no Facebook, no Twitter, não sei, de qualquer forma. Mas pra você, qual é mais poderoso? Qual é o mais soda? Kamehameha ou Hadouken? Deixa eu pegar cara, você. Eu acho que é o Big Bang do Vegeta, cara. Porra. Super Big Bang. Esquece. Eu achava bacana os nomes que eles traduziram no português, que não pegou. Mas O Hadouken. Hadouken! Ele também é chamado de Fireball, em inglês, bola de fogo, ou punho ondulante. Ei, vocês lembram que tinha um Hadouken de fogo? Eu não sei como era que dava. Eu lembro quando eu tava endoidando no controle e saía. Hadouken! Hadouken é diferente de fogo. É o Ken. É só o Ken que solta. É o Ken ou o Ryu? É o Ryu que solta. O Ken solta o Shoryuken de fogo. E o Ken solta o Ryu solta o Hadouken de fogo. É muita onda, cara. E além do Hadouken, tem os outros poderes também, né? O Shoryuken. Shoryuken! Eu gostava então... eu gostava muito do Tatatatatarugan. Tatatatarugan! Você lembra? Tem uma curiosidade falar sobre isso. O Tatatarugan, que a gente chamava quando a gente era criança, é o chute furacão, traduzido para português. Mas... ou Hurricane Kick. Que é que tornado, é inglês, né? Tornado lá nos Estados Unidos, sei lá, tradução literal dessa porra. Mas o nome real do golpe, e há quem diga que é isso que o Ryu fala quando ele dá o golpe, é Tatsumaki Senpukuyaku. Não é isso, meu não. Ele fala Tatataruga. É, Tataruga. Eu também acho. Além desses poderes, também tem um dos outros. Tem o do Dalsin, que é o Yoga Fire. Yoga Fire. Os grandes aí tem aquela música do qual é aquela banda aqui do Pará, de Belém. É o Lagartixa com Mostarda, né? Sei lá, é. Não tô ligado, não. Não sabe, é uma banda maluca que tem, é. Mostarda na Lagarta, pô. Mostarda na Lagarta, eles falam. Tem um trecho da música que eles falam que vão contratar o Dalsin pra colocar fogo na floresta. E fala. Luna Fire. Meu Deus. É só um maluco. Mítico. É. Lembra de algum outro aí? Algum outro golpe? Algum. Alec Boom! Alec Boom! O Gaio, pô. Muito bom. Tem versões que o Gaio é Gaio, tem versões que o Gaio é Nash. É isso? Nash? Não! Será? É isso que eu queria lembrar. O Nash é. Pra, eu posso dar uma teoria? O Nash não é uma nova versão do Gaio? Não. Não, o Nash é o Gaio. O Nash é outro cara. O Nash é o Gaio. Pra mim, ele era outro cara. O Nash usa óculos, pô. É verdade, o Nash é outro cara. É. O Nash é outro sei cara. Sei lá, deve ser um Gaio repaginado, mas ele é o Gaio. Eu tenho quase certeza que é o Gaio. É, o Rodrigo tinha um boneco do Nash, pô. Era, verdade. Era. O outro golpe que eu me lembro era o golpe do Sagat. O Tiger Robocop. Tiger Uppercut! Tiger! É, pode crer. Que virou. Isso virou até nome de boate lá em São Paulo. Foi mesmo? Tiger Robocop 90. Nunca não, mas esse eu não lembro, não. Qual era esse golpe? É um que ele fazia. Ele fechava. Ele colocava, abria tipo os dois braços. E fechava os dois braços na frente do rosto. E lançava uma onda que dava um golpe. Agora, eu tinha muita raiva de quem apelava com o Blanca. Sabe aquela... dando choque? Isso. E com o Dalsin? Tipo, só fazia baixar. Tu ia dar um soco, o cara fazia o choque. Aí tu pegava... Não, pega, pô. Pior que pega. Pega. O choque não desativa o golpe. Pois é. É muita apelação, cara. É muita apelação. E só pra lembrar que no meio da gravação, o Hermes tá jogando. Street Fighter 2. A gente tá gravando aqui, sério, tu tá jogando a parada. Eu vou com a Chulin. Chulin. Qual é o personagem preferido de vocês? Posso falar primeiro? Fala, é muito clichê. O meu era o Blanca, cara. Ah! Eu pensei que ele ia falar o Ken. Eu gostava do Blanca, porque quando eu ia lutar com ele lá, pô, eu escolhia ele, aí eu vi a bandeirinha do Brasil. Pô, velho, vou escolher o Blanca, que o Blanca é brasileiro e eu não desisto nunca, tá ligado? Só que, pô, aí eu ia lutar com ele, aí eu, quando eu ia lutar na casa do Blanca... Tem a casa deles, né? Tem o mundo deles lá, o cenário. Era tipo assim, bicho, na selva, velho. O Brasil é uma selva. A gente vai falar mais detalhado dos cenários aí. Mas pelo que eu lembro, o cenário do Blanca era um... como se fosse um trapiche de madeira. Tinha uma árvore grande no fundo. É o ribeirinho, pô. É, tinha uma árvore grande no fundo e uma cobra enrolada na árvore, tá ligado? Meu Deus. É. A anaconda era o Satã. E o teu personagem preferido, Street Fighter? Ah, o meu é clichê. Porque eu só sabia fazer o Hadouken, então daí tu só jogava com o Ryu. Daí tu já tira. O meu preferido é o Ken. Mas o meu preferido é o Ken por causa do Shoryuken de fogo, que eu adorava. É, o Shoryuken de fogo pra mim era tipo um dos maiores golpes que existia no Street Fighter. Eu gostava muito do Vega também, velho. O Vega era uma bosta, mas na boa. Eu dava valor no Vega. São personagens horríveis do Street Fighter. Pra mim é o Vega e o Balrog. São dois personagens assim. Eita, pô, o Balrog não, pô. O Balrog dava um soco muito forte, pô. Não. Eu confesso que já tentei jogar com o Balrog, mas era uma merda. Vocês estão ligados naquela confusão que tem dos nomes do Vega, do Balrog, do Street Fighter japonês e do Street Fighter inglês? Não, eu não. Eu. É mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês direito de uma maneira bem sucinta. Quando foi criado no Japão, o Vega não era Vega, mas sim Balrog. E o Balrog era Mr. Bison, e não Balrog. Já que o Balrog não era Vega, o nome do Mr. Bison não era Bison, mas sim Vega. E o Vega, então, era o Bison. E não Vega. Que já que o Vega não era o Bison, era o Balrog. que por sua vez virou Bison, já que o seu nome, que era Vega, cedeu o nome pro Bison. Sempre levando em conta que o Mr. Bison anteriormente era Balrog, e não Vega, que se chamava Balrog, antes de dar o nome pro Mr. Para, Bison. Pelo amor de Deus. Eu só sei que o Bison, ele vestia vermelho, tá? Ele era o Raul Julio, o Bison. No filme. Depois a gente vai chegar no filme. O Bison era tipo chefão, né? Era o chefão. Mr. Bison. Mas tinha como jogar com ele no tinha clássico, sim. Super Nintendo? E tinha muita gente que não gostava do Mr. Bison porque ele não tinha o Hadouken, né? Mas compreensível, né? Mas ele tinha uns ataques muito bons. Ele tinha um ataque que ele pulava pra frente, assim, e dava uma cabeçada e tal. Povo, né? É muito bom, dava pra apelar lindamente com ele. Lembrei agora do Shao Kahn, que falava... You will die. Shao Kahn wins. Não, esse é do Mortal Kombat. E o Zangief Kid? Reviveu o jogo, o Zangief Kid? Zangief Kid é um divisor de águas. Alguém conhece o Zangief Kid? Diria mais. Quem não conhece o Zangief Kid? Um revolucionário Kid? Contra o bullying mundial. Na boa, eu acho que o Zangief Kid foi que trouxe à tona a história do bullying no mundo. No mundo. Isso. Eu acho que foi aquela história que tipo retornou assim, pro mundo. Quem não sabe quem é o Zangief Kid, pode jogar no YouTube. É um gordinho que ele... Dá o golpe do Zangief num cara lá, quase mata o menino, né? Mas ele tava sofrendo bullying, ele se defendeu. Ele dá o Sonic Atomic Buster no moleque. O famoso tira-cueca. O fato aconteceu no colégio de Chifrey. Chifrey College Dunhaven. E é lá em Mares Norte, na Austrália. O gordinho que ficou conhecido como Zangief Kid, na verdade, chama-se Kazei. E ele foi vítima de bullying durante toda a sua vida escolar. Ele vem no novo Street Fighter agora, né? Zangief Kids e tal. Ele vem lá, o gordinho vem dando muitos golpes. Ele é o filho do Zangief, na verdade. É o filho do Zangief. Ponto final, acabou pra sempre. E como era a visão do Brasil, segundo os criadores do jogo? A visão do Brasil, velho, era uma visão totalmente ruim. Eu tenho raiva, sabe por quê? O jogo foi feito por americanos, ou tô errado? Japoneses. Mas a empresa que produziu foi americana. Japonesa também. Também. Tudo japonês. O Neto tá sabendo legal. Cara, deve ter sido algum americano lá dentro da empresa japonesa, que odiava o Brasil, e disse assim, vamos criar um personagem feio, igual o brasileiro. Por que só americano que pode odiar o Brasil? O japonês também pode odiar o Brasil, pô. Não pode, cara. Tem um japonês aqui. Bicho. Eu sou revoltado que o Blanca era o único monstro do jogo. É, tipo, o japonês era japonês, o americano era bacana. O Gaio, pô, tá o soldado. Soldado, pá. Bandeira aqui no braço. É. E o brasileiro? O brasileiro era o monstro. Era verde com o cabelo do peito laranja. Que isso, jovem, era o restart. Era o restart. Se era pra colocar um monstro lá, como diz a piada do Rafinha, basta porque não colocou o mosquito da dengue jogando pneu na galera. Não. É um monstro, né? Era, pô. Mosquito da dengue, podia ser brasileiro. Mosquito da dengue gigante. Mas eu acho que eles não colocaram porque o mosquito da dengue é egípcio. Não, o nome dele é Aedes aegypti. Isso quer dizer que ele é egípcio? É, vindo do Egito. Aedes aegypti, tá dizendo. Tá bom. Eu acho que mais feio do que o Blanca, só mesmo o Dalsin, que é muito magro o Dalsin, né? Cara, o Dalsin é um dos melhores personagens pra mim, cara. Eu apelava pra caramba com ele, aquele chute. Agora, por que ele chute a pé? Nunca entendi aquilo. Bola fire! Bola fire! Não, é Yuga. You will fly. Tanto é que quando ele ganha, Yuga. Ele flutua. Vamos lá dos golpes, rapidinho. O Dalsin é um dos melhores personagens, por quê? Além daquela apelação do chute do soco longe, ele tinha teletransporte, ele flutuava. Ele soltava o Yoga Fire e o Yoga Flame, que era o maior chato da apelação. Ainda bem que eu não conhecia o Gera no tempo que ele jogava videogame, que é aqueles moleque chato que apelava, tá ligado? Ficava apelando. Hashtag chateado, não gosto do Dalsin. Porque eu ouvi falar que aquelas caveirinhas no cordão dele era crânio de crianças. Crânio de crianças, mesmo. Mas que ele morreram na tribo dele, pô. Não, que ele matou na dentada. Ele era um bruxo. Eu não quero mais ser o Dalsin, não. Eu não brincar com o Dalsin. Mas só tinha o nome dele. Quem? O Blanca. Só tinha o Blanca de brasileiro? Não, na franquia do Street Fighter, da Capcom, tem o Sen. Né? Quem é Sen? Mano, o Sen brasileiro, é um brasileiro que não tem nome de brasileiro. O nome é Sen, era pra ser João, pelo menos, ia ficar satisfeito. Raimundo? Antônio? Aí a gente ia saber, pô, o cara é brasileiro, vou jogar com ele. Se bem que Blanca, pelo amor de Deus, né? Eu não tenho um vizinho chamado Blanca também. Não, mas Blanca... Blanca é sobrenome, sei lá. Sobrenome. Não, é nome de monstro. Nome de monstro, cara, sei lá. Enfim. Cara, o Sen, ele era... ele era brasileiro. Primeiro, o kimono dele é amarelo. Meu Deus. O kimono dele é amarelo? Ixi. Amarelo, kimono amarelo. Não, mas é porque tem essa coisa, né, verde e amarelo. A faixa deve ser verde, então. Chegou na preta, porra, não acredito. Ele é discípulo do Ken. E ele não sabe dar o Hadouken. Pronto, o brasileiro é um fumado no jogo. Ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos na história. Com certeza. Entrou ilegalmente pela fronteira do México. Isso é aonde que tá falando no desenho? Bicho, é no jogo mesmo. No jogo? Ele não aparece no desenho. Então vamos falar um pouco do desenho. Vamos. Gostava, cara. Ei, mas antes do desenho tem mais um. Tem o Oro. Oro? Oro. Ele não era brasileiro. Como... Ah, pode crer, aquele mano freio que fica com um braço assim, um cajado estranho. Tô ligado. É o Oro. Ele não era brasileiro, ele era japonês. Certo. Que caiu na Amazônia numa queda de avião e ficou vivendo numa caverna. Eu nunca vi caverna aqui na região Amazônia. Caverna na Amazônia. Uma caverna. Os caras não sabem onde levar. Deve ter. Cara, mano, estão sabendo. Resumindo, pra o cenário do Brasil no Street Fighter, cara. É derrotado. É deprimente o negócio. E pra vocês, qual foi o melhor jogo da franquia? Vale Street Fighter vs Capcom, vale Street Fighter vs SNK. O meu vale Street Fighter vs Marvel, cara. Achava fim. É bom, né? O Ryu, dava pra ir com o Ryu batendo no Homem-Aranha ali. Era surreal. Da hora. Eu gostava do Street Fighter 3, é bacana. Tem mais personagens. Vs Marvel, eu acho que era vs Capcom, né? É? É vs Capcom que tem o Homem-Aranha. Ah, é, verdade. Eu só sei que esses jogos eram bacanas. Mas eu já vi o Hulk lutando com a Chun-Li, eu já vi de tudo nessa vida. Ah, deve ter esse genérico aí. A Chun-Li mostrando a calcinha dela lá, dando olho. Esse é o do arcade, eu acho que deve ter essa versão chata aí. Mas pra mim, o melhor Street Fighter é o Street Fighter mesmo. É o 3, eu gosto do Street Fighter 3. É o 2. Tem mais personagem um pouco. Eu, particularmente, gosto do 3. Eu gosto do 2, que tem aqueles 8 personagens, que é o... Arrisco de falar todos aqui. É o Bison, o Blanca, o Ryu, o Ken, Dalsin, Chun-Li, Balrog. Falta um. Vega. É o Vega. O Vegas. Não é Vegas, não? Vegas Drinks. Vegas não é o Vega. Meu vacário. É o Vega. O jogo ficou tão popular que acabou virando outras coisas, virando desenho, virando filme. O anime. era anime? Era tudo, desenho. Não, era mais estilo americano mesmo, desenho. Era não era desenho japonês, né? Não. Mas assim, era maneiro. Eu curti o desenho. Passava no Sábado Animado, no SBT. Muito 8 massa. Horas da manhã. Cara, era muito da hora. Aquele, era muito, aquele eu desenho. Gostava. Meu capítulo preferido era aquele que o Ryu ia pra casa do Ken e tal. Não sei se tu te lembra. Eu lembro desse capítulo. Que vinham os cachorros em cima dele e tal. Aí ele começava a brincar com o Ken lá depois. Aí o Ryu ficava morrendo de medo. Aí tipo, ele dava um rolê na cidade. Tipo, era muito lembro, filme. Era um desenho show. Street Fighter. Eu só sei, a única coisa negativa do Ryu no desenho era que, tipo, pô, no jogo tu dava meia lua B e ele soltava, pá, o Hadouken, meia lua B, no desenho, cara. Ega, velho. Era o desenho todinho pra ele aprender o Hadouken, aí eu falava assim pra televisão, é meia lua B. Cara, segurava na TV e falava, emocionado. É meia lua B. Ega, cara, mas eu lembro que demorava mesmo, que ele ficava girando o braço lá, sei lá, na beira do 15 mar. Milhões de horas. E sem contar que quem não tentou girar o braço daquela mulher? É, eu já tentei dar o Hadouken na cortina ver se ela mexia, cara. Lá na casa do amigo. É, mas eu acho que tipo, é horas o cara lá girando o braço, tentando fazer aquele efeito. E é impossível fazer. E detalhe, parece que era uma pulseira, né? Que dava a energia pra ele, uma pulseirinha de bolinha. Ei, se eu te contar que uma vez eu consegui uma pulseira daquela e eu me achava o cara porque eu tinha pulseira eu do tinha Ryu, velho. Eu tinha uma pulseira daquela do Ryu, cara. Tu lembra? Lembro. Era uma pulseira de bolinha. Eu lembro até hoje, tá ligado? Era bolinha, mas bolinha meio grande assim, tá ligado? Letra japonesa. Quando eu consegui aquela pulseira, velho, eu falei assim, tu é doido, eu sou o Ryu agora. Não, eu lembro, eu tinha uma dessa. Eu não lembro de eu conseguir comprar, mas vendia por aqui, por perto. Um dos episódios mais que eu mais lembro, assim, era aquele episódio que eles vão procurar o Dalsin pra poder... O Dalsin ensinar pra eles como é que eles adiantavam o Hadouken, entendeu? Isso. Aí o Dalsin fala assim que eles iam encontrar todas as respostas dele dentro da caverna. Aí eles entram na caverna, eles começam a ficar possuídos, virados no bicho lá. Aí eles lutam entre si, tá ligado? É, é muita onda. Tu lembra de um capítulo que também faz parte da abertura, que eles estão dando soco num saco de boxe, assim. Na Kiwara, né? Na Kiwara, né? Aí eles estão lá e... lembrei. Os gritos eram muito feios. Era mais ou menos assim, bicho, os gritos, cara. Além do desenho, também tinha o filme. E o primeiro filme, ele foi, tipo assim, épico. Eu acho que ele merecia Oscar. Meu Deus. Não. Cara, vamos falar filme, detalhadamente. Filme escroto. Que filme horrível, o velho. O filme do Street Fighter. Peraí, só dando a introdução aqui. O filme é Street Fighter, A Última Batalha. Ele foi dirigido pelo Steven E. de Souza. É um... Infeliz. É um diretor norte-americano. Ele também foi diretor de filmes como Tomb Raider e Um Tiro da Pesada. Só filme bom. Só filme bom, meu amigo. Esse Tomb Raider eu nunca nem assisti. É, pô, e ele tinha um elenco até bonzinho. Ele tinha o Jean-Claude Van Damme como Gaio, e sendo o principal, né? Nada a ver. Cara, esse filme foi um tapa em toda a série, um tapa na cara de toda a série Street Fighter, assim, ó. Eu acho que o cara que produziu isso nunca jogou Street Fighter, na boa. Ah, ele nunca jogou. Porque ele nunca jogou. O principal no jogo é o Ryu. Não é nem o Ken, é o Ryu. Não é o Ryu e o Ken. Mas tipo assim, Ryu e Ken são... Ah, essas personalidades lá, principais. Eles são principais porque eles são amigos da Hadouken. E no filme, ele trouxe uma parada totalmente diferente, que é o Gaio, que mal aparece no desenho. Ou não aparece. Aparece no desenho, o Gaio? Aparece. O Gaio aparece no desenho e tal. Ele é o comandante das tropas e tal, né? Que luta lá contra a tropa do Bison. Mas tipo, velho, o que era aquilo, velho? Ele não é nem louro. Ele não é louro. O Vega também não é louro. O Ryu não é japonês. O Ryu é vietnamita. É uma cagada generalizada. E primeiro, o Ken tem cabelo grande, pelo menos? Não, o Ken é o Johnny Cage, o Ken. Não tem o Johnny Cage do filme do Mortal Kombat? Tem. Do filme de 97? É a mesma pessoa. Não, é parecido, assim, cabelo batido, assim. Cara, se vacilar, o mesmo ator. Se vacilar... Esse negócio de fazer filme de desenho não dá certo, velho. Tá aí que o diga Dragon Ball, né? Velho, o Vega é mexicano, eu acho que ele usa máscara uma vez e a garra dele é feito, assim, como é que fala, artesanal, comprada lá na Praça da República. O Rip fez pra ele a garra dele, horrível. Quanto foi o orçamento? É uma luva com uma faca, 35 milhões. Desse filme, mas mesmo assim rendeu milhões. Bem, meu rendeu Deus bem. Do céu, é mais futuro não, colocar não, na minha isso conta. Foi 35 milhões que eles gastaram, não sei quanto rendeu. Eles gastaram 35 milhões pra fazer esse filme. Orçamento. Eu acho que o Van Damme fez na camaradagem, tá ligado? Velho, muito não, tosco. Eu já acho que 35 milhões, 20 foi só pro Van Damme poder fazer o filme. Esse filme porque foi tão... Porque não tem efeito. Eles não dão poderes. Não tem elenco, não tem bicho, não tem nada. Só tem o Van Damme. Tem algum romance nesse filme aí? Nem a Chulin dá moral pra ninguém, né? A Chulin é uma rapada. Voltando um pouco para a história do filme, era mais ou menos assim. Eu vou ler a sinopse aqui. Em Shadaloo, é o nome da cidade, uma cidade localizada no sudeste da Ásia, uma guerra civil orquestrada pelo general M. Bison, que era interpretado pelo Raul Julia. Raul Julia, finado. Finado Raul Julia, que morreu logo depois de fazer o filme. Ele morreu no morreu filme. De desgosto, eu acho. Ele morreu durante as filmagens, que o filme era muito ruim. O conflito ganha uma importância mundial após Bison sequestrar 63 delegados das Nações Unidas. Sequestrar 63 pessoas, velho, é tenso, velho. É, então, exigindo por eles um resgate de 20 milhões, não, 20 bilhões. Para liberar os reféns, é designado ao Coronel Gaio, Jean-Claude Van Damme. O Dragão Branco. Que conta com a ajuda de Camille, Kylie Minogue, que é uma atriz até conhecida, uma oficial da inteligência britânica. A Camille é aquela que tem a trança. Que não tem trança. No filme ela não tem trança. No filme ela não tem. E ela não é loura. Cara, eu acho que era melhor o filme do Pelé mesmo. Como diria o saudoso Charles. Você é o Pelé? Não, Vadia. Eu sou o João Soares. Volta. Como é essa história? Nunca vi essa cena, cara. Nunca vi essa cena. Cena épica, velho. O Pelé derruba uma mulher e tira o revólver dela, um negócio assim. Aí, meu Deus, você é o Pelé? Não, Vadir, eu sou o João Soares. Bota essa frase aí, Paulo. Maluco, é escroto, velho. Mas fazendo uma visão geral, cara, o filme é muito ruim. O personagem principal, a gente já falou, não era o Ryu do jogo. Eles eram dois ladrões. É o Gaio, enfim. A Chun-Li é uma repórter. Jack Chan. A Chun-Li é uma repórter. O Honda e o Balrog são dois câmeras. Então, o Dalsim era um cientista. Nada a ver. Quem? Dalsim. O Dalsim, o bruxo. Meu Deus! Essa daí foi um chute na cara. O Dalsim era um cientista. O DJ, que é aquele cara, é um boxeador, um capacho, né? Ah, tô ligado. Eu tô ligado. E por aí vai. Eu acho que realmente o cara nunca jogou Street Fighter na vida dele pra produzir e esse o filme. E o Gaio, eu sei que assim, no final do filme, tem assim, aquela cena épica pra finalizar o filme. Tem uma... As cenas, eu lembro de cenas, só que eu não tenho coragem de assistir de novo. Não tem pra quê? O Blanca, velho, e o Blanca? O Blanca é um amigo do Gaio, que é capturado. Aí é feito uma lavagem cerebral. Cerebral. Quando eu era criança, eu pensava que o Blanca era primo do Hulk, alguma coisa assim. Não. Cara, tosquérrimo. Sério, eles são tudo verde, cara. Ele não é forte, ele é um cara magrelão verde. Com a cara grande, assim, ó. Pode colocar no Google, assim, ó. Blanca, filme Street Fighter. Vocês vão se assustar com a tosquice. É uma mistura de Frankenstein, meu amigo, com um macaco da Amazônia, assim, sabe? Horrível. Algumas curiosidades do filme é que teve uma versão mais light, que era pra ser passado lá na Inglaterra. Eles cortaram 27 segundos do filme pra que o filme, pra que o filme fosse, tivesse uma faixa etária menor. Pra que mais pessoas tivessem acesso, entendeu? Tipo, eles cortaram a parte que o Blanca aparece, é isso? Ué, os 27 segundos que o Blanca aparece, eles cortaram. É, os comandos, né? Os botões da plataforma flutuante do Mr. Bison são idênticos ao do controle do Street Fighter. Uma curiosidade. É uma curiosidade. É. Fei Long, um dos personagens principais do desenho, do jogo, ele é o único personagem da série dos jogos que é ausente no filme. E na época, a produtora alegou que o Fei Long só não participou do filme porque era um personagem muito secundário, tipo, era muito alheio à parada toda. Porém, com o personagem claramente inspirado em Bruce Lee, acredita-se que a Capcom não incluiu porque não queria pagar os direitos autorais a imagem para a família do lutador, que tinha morrido em 73. E tem uma cena escondida no filme. Parece que tu fizer dois pra cima, dois pra trás, pra frente, ele libera uma cena aí. Não, sério. Dá o brutality. Onde, bicho? No controle da televisão? Tem uma cena escondida. Após os créditos finais do filme, há uma cena envolvendo o General Bison, que apenas está disponível na versão do filme exibida nos Estados Unidos. Ah, bicho. Tudo contra o Brasil. Vamos procurar. Procurem no YouTube a versão americana, bicho, e assistem lá no final. Street Fighter não gosta do Brasil. Blanca é verde. Já falamos do cabelo laranja. Cabelo no peito laranja. Mora num lugar feio. Que a Amazônia não é feia, mas aquele lugar é feio. É tipo uma Índia, sei lá, aquilo lá, é que é o Brasil. E ele é um monstro, ele dá choque, é um puraqué. E ainda não contaram uma cena. Da vocês acham esse filme ruim? Esse Street Fighter? Eu acho esse Street Fighter aceitável. O ruim mesmo é A Lenda de Chun-Li. Não. É o segundo filme, que é a continuação. Meu Deus. Nem fala. Cara, a Chun-Li não é nem principal, cara. É um filme horrível, velho. Na boa, é muito ruim. É com a namorada do Smallville. Ela parou de fazer Smallville pra poder fazer o filme, pensando que ela ia ganhar audiência. Se lascou. Se torou, porque quem é a Chun-Li? A Chun-Li no jogo, pra mim, ela só dá aquele golpe tal que mostra a calcinha nela e só... Sabe uma curiosidade? Não. A gente falou do Raul Julia que morreu e o Michael Clark Duncan, o cara que fez aquele negão alto do Espera de um Milagre, isso, morreu recentemente, morreu. Ele também fez o filme, A Lenda de Chun-Li. Bacana. Cara, é um filme, assim, horrível, velho. Esse filme é tão ruim, mas tão ruim que ele foi lançado direto pra DVD. Cara, não foi pro cinema. É, o filme que não passa no cinema é aquele filme assim que merece ir direto pra... Ele é, bicho, é um filme assim que não merece falar nada sobre. Acho ele, que deve ter lá no Cigano esse filme. R$2. Tá. E o que vocês acharam do podcast sobre Street Fighter? Manda o um retorno pra gente aí via e-mail. A gente agradece por vocês estarem ouvindo isso. E eu peço que vocês fiquem ouvindo até o final. A gente fez um CarCast. A gente fez um podcast no carro hoje. No caminho daqui, da casa do Rodrigo. Foi, hoje a gravação foi meio conturbada, a gente teve que mudar de local. Três vezes. Olha, a gente é guerreiro, galera. Três vezes mudamos de lugar. Tudo isso por vocês. Tudo isso pelos ouvintes, na verdade. Então, ouçam até o final, que vai ter aí um trechozinho do CarCast. E sabe, a gente vai continuar colocando exemplo de gravação no final aí. A gente não sabe, isso depende do gosto de vocês. Se vocês gostarem, vocês dão um retorno pra gente, a gente vê aí. O Rodrigo sugeriu que eu fizesse menos corte e colocasse mais um pouco da nossa sacanagem aqui na hora da gravação. Eu não sei se vocês vão gostar, eu vou colocar nesse. Se vocês não gostarem também, eu já tiro nos próximos. Já tiro no próximo. E eu agradeço. Agradeço a participação de todos vocês. Segue a gente no Twitter, @EguaDoCast. E me segue no Twitter, @JairoCMS. Valeu, galera. Aqui é o Neto. Não é me o Neto. Me segue aqui lá, @ arroba Hermes Mars, tô brincando. É, me segue lá, arroba Rodrigo Damask. Me segue. Me segue. É o seu Pelé Madia. É isso aí, galera. Obrigado por estar ouvindo mais um do Égua do Cash. Tivemos a gravação meio conturbada, tivemos que mudar de lugar 3 vezes, como já foi falado. Mas tudo isso pra homenagear um game que fez parte da infância de muita gente, e principalmente da nossa, né? Street Fighter. Então, me segue lá, arroba Hermes Marques, que eu vou estar respondendo vocês. Eu não sou igual o Lioto, como eu sempre falo, ele nunca me responde no Twitter. Lioto, se um dia tu ouvir isso, o Hermes é muito chateado com a sua pessoa, porque você não responde. Eu acho que eu vou processar o Lioto, que ele nunca me respondeu. Olha, esse foi o primeiro episódio que a gente gravou sobre videogame, e se vocês gostarem, a gente pode gravar sobre outros episódios. Então, valeu, obrigado, e é isso. Até a próxima. Oppa, Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해. 그런 선어해. 아름다워, 사랑스러워. 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 아름다워, 사랑스러워. 그래 너, hey. 그래 바로 너, hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남스타일. 해고 do Cash in Car. 아키. Estamos gravando dentro do carro do Neto. Áudio externo tubando. É isso aí, galera. Vamos soltar uma música aí, ó. Esse é o Égua do Cash, o cash mais cash do Pará. Cash Car. Eu sou o Jairo Maciel. Eu sou... com vergonha de gravar, mas já passou. Eu sou o Rodrigo Damasceno e vatapá pra mim sem feijão é vatapá. Eu sou o Hermes Marques e como de 4 em 4 horas. Isso é pra quem quer ganhar peso, rapaz. Não pra quem quer perder, seu nojento. Tá ligado? Tô vendo. Não, que quem quer ganhar tem que comer de 3 em 3. Sério? É, comer muito. Quer dizer, comer muito. Sei que porra, parece que o Hermes inventou agora de... Ah, não, comer de 4 em 4 horas, alimentação balanceada, não como mais, não como mais pizza, só como carboidrato. Coisa, sou gay. Eu tô seguindo uma dieta bacana. Aqui é tudo ao vivo, meu patrão. Aqui, ó. A música tá ao vivo. O debate aqui é ao vivo. É tudo ao vivo. Suplementos. Não, pô. Deixa desligado o condicionado. Vamos na janela mesmo. Som externo mesmo. Vamos falar sobre suplementos. Falar agora sobre suplementos. É, os suplementos, eles surgiram... Eu aprendi o suplemento. Tudo que eu sei sobre suplemento, eu aprendi com o Meg. O Stroll seca, né? A música do Meg lá, quer tomar bomba? Pode aplicar, só não garanto que a vai inchar. Durotestão, Adestex, a fórmula mágica pra você. Tudo errado, mas tá de boa, né? Dá nada. Mas eu aprendi tudo que eu sei sobre bombas sintéticas com o Meg. Meg tem muita música boa aí, cara. Tem uma música do verão que eu curto também. É... deixa eu ver como é que começa. Não lembro. Foda-se, pau no cu. Rebaixa, Meg. Rebaixa, filhado de uma égua. Rebaixa. Bora, bora, ela tá olhando. Rebaixa, né, que ele fala, né? Como é essa música, cara? Pera aí, é... É do que é tomar bom. É, não, é Aro 16, é. Rebaixei, Aro 16, né, assim? Eu quero lembrar como é que começa a música, pera aí. Eu queria mudar. Racionais. Ei, deixa eu contar essa história dessa música. Eu tava lá na Praça do Cristo, com a Andressa e tal, comendo uma batatinha de boa. Antes de entrar na minha dieta, aí eu tava sentado assim, né? Chegou um mano num Fiat branco, todo pipocado. Eu acho que era tiro. Assim, eu queria mudar. Eu só segurei a mão da Andressa assim, fiz. Papai do céu. Já era, moleque. Vai dar um tiro esse mano. É, eu fiquei com medo, cara. Fiat branco todo pipocado, bicho. E esse, mano? Não sei, não conheço. Não manja ele, não? A placa era de Ananindeua, velho. Ananindeua. Pratinha, a prata. A prata, olha, a placa. Bota aqui que eu quero dar uma palhinha. Você é minha luz, estrada, meu caminho. Sem você não sei andar sozinho. Só a segunda voz. Sou tão dependente de você. Chuva que alimenta o fogo da paixão. Chuva que molhou meu coração. Sou tão dependente de você. Agora, refrão, refrão. Vem meu céu, meu pão de mel. Meu bem querido. De novo, de novo. Vem meu céu, meu pão de mel. Meu bem querido. Vai lá, suas apaixonadas. Esse amor é bom demais. Puta que o pariu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, esse amor. Esse é o Lelo do Cash Inca. Pra mim é não, hein. Esse amor não vai ter fim. É isso aí, galera. Encerrou o Ego do Casting K. Estamos chegando aqui pra gravar. Falou!